Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Numa altura em que a taxa de desemprego ultrapassa já os 15%, há diversas entidades e instituições a apoiar a integração no mercado de trabalho. É o caso do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela, no Conselho do Seixal. É para falar sobre esta boa prática que temos hoje em estúdio Mónica Lopes, é a coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Arrentela e assistente social do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela. Vai estar hoje à conversa com a Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. Desde 2008 que o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela apoia a população residente nos bairros Quinta do Cabral e Boa Hora e zonas envolventes, no que diz respeito à sua integração a nível social e profissional. Mónica, será que nos poderia falar um pouco deste projeto que é o Contrato Local de Desenvolvimento Social da Arrentela? O Contrato Local de Desenvolvimento Social da Arrentela, o Vida Emprego, portanto, está no terreno desde 2008, tal como disse. Já vamos na segunda fase de projeto, portanto, foi agora prorrogado por mais 2 anos e passa, acima de tudo, por contribuir para a inclusão socioprofissional dos indivíduos residentes, precisamente nos bairros da Quinta da Boa Hora e Quinta do Cabral, capacitando-os do ponto de vista individual e social para o exercício pleno da sua cidadania. Este contrato local de desenvolvimento social é composto essencialmente por 4 eixos. Tem o eixo trabalho e estes eixos, tem o eixo da empregabilidade, que é o eixo 1, no eixo 2 trabalha a parentalidade, no eixo 3 o associativismo e no eixo 4 tudo o que seja virado para as tecnologias e novas informações. Pronto, tem muito a ver com a parte da formação ao nível da informática. E como é que surge o CLDS? O CLDS é um projeto, tal como já foi referido, pronto, surge através da Administração Central, portanto da Segurança Social, que endereça um convite à Câmara Municipal do Seixal e ao vir referidos especificamente, portanto, os bairros socialmente deprimidos nesta zona, que até acabo por fazer minhas as palavras da vereadora Corália, que diz que não se tratam de bairros deprimidos, mas sim de janelas de novas oportunidades, também sou dessa opinião, mas ao virem referenciadas como bairros a intervencionar, nós estamos no local já desde 1996, porque temos lá também um centro comunitário. E, portanto, a partir daí surgiu o Centro Paroquial para agarrar esta oportunidade, uma vez que conhecemos muito bem aquela população e aqueles bairros, e o convite, de facto, veio da Câmara endereçado ao Centro Paroquial e nós agarramos neste novo projeto. E de que forma é que implementam, dinamizam o CLDS na Arrentela? Através de que respostas? Pronto, eu costumo dizer que o CLDS é mais uma resposta, ele próprio é a resposta, ou seja, pronto, nós no Centro Paroquial, além do Centro Comunitário, portanto, e da creche familiar e do Jardim de Infância, temos mais esta nova resposta social, embora tenha uma duração tem o tempo contado, por assim dizer, portanto nós agora estamos com um período mais adicional de mais 2 anos, mas de facto, portanto, ele próprio é uma resposta, principalmente ao nível do emprego, pronto, porque nós de facto temos um balcão do emprego e que está a funcionar desde 2008 e que tem uma afluência muito grande, infelizmente, por um lado, felizmente depois para o outro, porque nos dá a potencial ali muito o nosso trabalho. Mas, de facto, este balcão do emprego recebe diariamente cerca de 20 pessoas, onde as pessoas fazem a sua procura ativa de emprego e onde nós temos sempre alguém na sala, onde os ajuda a fazer o seu currículo, a enviar as suas propostas de trabalho e também podem fazer gratuitamente os seus telefonemas de emprego, tudo através de lá deste balcão. No fundo, esta é a resposta principal que o CLDS pretende dar ali à comunidade da Arrentela e não só, porque cada vez mais nos procuram fora de Arrentela. E em termos dos resultados obtidos ao longo destes últimos anos? Olha, é assim, o CLDS tem tido um bocadinho o problema no sentido de aferir com precisão o número de pessoas que acaba por integrar em mercado de trabalho. Pronto, não o CLDS diretamente, as pessoas que passam por lá e através de nós. O que nós temos e que fazemos com alguma frequência, picamos a nossa base de dados e neste momento temos 1.800 pessoas em base de dados e já podemos constatar que 25% das pessoas arranjaram trabalho através do CLDS. Estamos a falar cerca de 450 pessoas, o que para nós nos apraz imenso. Muitas das vezes não é o trabalho que nós desejaríamos que as pessoas tivessem, porque infelizmente já não existem contratos de trabalho como nós gostaríamos, ou como se costuma dizer, para essa expressão, à antiga. De facto, os trabalhos, muitos deles são precários, é um facto, mas é o que é possível neste momento e, de facto, o mercado de trabalho está desta maneira. mas sabemos que, de facto, cerca de 450 pessoas que passaram pelo CLDS conseguiram se integrar em mercado de trabalho. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o CLDS e, eventualmente, procurar a vossa ajuda, onde é que se pode dirigir? Nós estamos a funcionar na parte de cima da Boa Hora, na Avenida Carlos Oliveira, número 50C. Pronto, encontramos lá de segunda a sexta-feira, no horário de trabalho normal, portanto das 9 às 6. O Balcão do Emprego funciona acima de tudo da parte da manhã, pelo menos com o apoio técnico. Ele está é garantido da parte da manhã, da parte da tarde também, mas já é de forma autónoma. Pronto, as pessoas acabam por lá ir e procurar de forma autónoma, mas de segunda a sexta-feira dentro deste horário. Ficam então os contactos do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Rentela para quem precisa de ajuda para procurar ativamente emprego ou para quem quer saber mais sobre o Contrato Local de Desenvolvimento Social de Rentela. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para ajudar os ouvintes a prevenir a tuberculose. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.